Big Boys. Yeah, estamos de volta. Mais uma vez pra vocês. Pode acreditar. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Pra aqueles que pensaram que eu tinha morrido, agora estou de volta pra tristeza dos mordidos. O meu som ele percorre em todos os lugares, mais rápido que a luz, que a eletricidade. Na internet minha música viaja com estilo. Eu curto MSN, Facebook e Twitter. Até no celular o meu som é escutado. Liga o Bluetooth e agora eu te passo. O número 1 do R&B em Porto Alegre, nosso nome eu já te disse. Quem escuta não esquece o reinado dos meus filhos. Agora acabou, o rei torna a casa. O Big Boss voltou. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem. Agora ninguém me segura, pois o rap é o som. Que é cantado na batida, com a voz do coração. São vários anos, milianos, estamos de volta na batalha. Nós somos demais ansiosos aqui no fio da navalha. Machucar porque aqui tem fundo bom. Entrou pelo seu ouvido, acelerou seu coração. Baixo cardíacos, agora estou no tom. Pode cantar, se balançar, chega pro meio do salão. Os manos vai com o passo, atirando até o chão. Para, olha, é festa, preto irmão. Todos jogam um pra cima, vem junto com a família. Um abraço pros irmãos, um salve aí pras minas. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem. Vem dançar, balança e se solta. Vem, chega mais, o clima vai esquentar. Vem dançar, balança e se solta. Vem, chega mais, o clima vai esquentar. Solte o corpo e vem, essa nossa vez. Levanta as mãos pra cima. Pode que eu voltei, canto pra vocês. Big Boys é família. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Big Boys está de volta, mais forte do que nunca. Essa corrente é ruim de quebrar. Voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Vem. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Estamos de volta. Mais uma vez pra vocês. Pode acreditar. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Pra aqueles que pensaram que eu tinha morrido, agora estou de volta pra tristeza dos mordidos. O meu som ele percorre em todos os lugares, mais rápido que a luz, que a eletricidade. Na internet minha música viaja com estilo. Eu curto MSN, Facebook e Twitter. Até no celular o meu som é escutado. Liga o Bluetooth e agora eu te passo. Número 1 do R&B em Porto Alegre, nosso nome eu já te disse. Quem escuta não esquece o reinado dos meus filhos. Agora acabou, o rei torna a casa. O Big Boss voltou. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som. Se liga que a gente voltou, vem curtir esse som.